Júlio lança fraca outra vez. Estávamos por lá. Era um espaço um pouco afastado. Abordagem, malandragem. Vou mandar um esquema pra vocês. Um papo reto que nunca vão esquecer. Dois dedos, a arma calmante farsa. Doa quem. Vou mandar um esquema pra vocês. Um papo reto que nunca vão esquecer. Oh.